peste fez control neutral, contamina sem dor letal. Aspectos como um cerol no fal pra perfurar metal sem crise, retorna empírico, forja nosso ferrugem, cobra, desdobra pra obra, torta prévia, secar as escaras, não para, recompondo os traços do inferno. Nos versos, antibiomas, infecto, fator regresso, outro em harpor, embrulhados como presente, seria antrax. No sedex do presidente, pela vingança do extinto pobre e honesto que depois da abordagem possui espírito perverso. Ou da menina que estudou, desistiu da faculdade, depois foi estuprada em um dos bailes da cidade. É, infelizmente a ciranda continua, até quando vai ser um mar de sangue em nossas ruas, com o governo que patrocina voo pra G10 na China. E quando volta do tratado, avião lotado de heroína, até parece alucinação. Né não, que me cautreia os Blue Beam, PNL e Morgelon. Em outras síndromes, o pânico rastreado pelos drones, perseguido, ignorado entre homens e clone. Naquela catástrofe fez luciferiano quis, um exército compus, não me seduz o alto juiz que te julga, te condena, te põe pulseira vermelha, saente, grau off, fema, não me teve como ovelha. É um problema que o Tony esteja espontâneo, recito ávido, preletor do ódio, milenar cicatrizado, protuberança, glória, os cardinal alma kadosh, evolução ramachia, se esconde da racabala maldita, nos palacetes trevais raiz pasali, as mansão dos mortos acorda, concorda que o mundo jaz pra nós como lunimbus, anunciação apostasia, premonições visões, é o fim dos dias. Creio na comunhão dos bons e do que valeria meu corpo ganhar o mundo, minha alma perder a vida, mesmo sangrando a terra à vista, no mar de sonhos de almas perdidas. Explode a TV, faz assim meu true, como os que não morrem na Síria. Sai da mira, não vacila, não apoia as mentiras ser dita. Hezbollah, Al-Qaeda, Palestina, faixa de Gaza, mil homem, bombas no clique de volta pra casa. Entre chacais da ONU, plano pra domínio, território, seja pelo petróleo ou aqui, pelo nióbio, sangue mais barato que enriquecimento de urânio e seres humanos. A vida fica em segundo plano, imagino se o terrorismo fosse a máquina de guerra, trouxe a morte ao próximo, fica extinto nas bactérias, depois forçadas, pesquisada clandestinamente, o paraíso, o próximo, o futuro contraditório, então sente a faixa ardente do ódio, última fase da carne em seu escárnio, fim do massacre, ao contrário do estrelado em sete praga egípcia, quatro placas da Geórgia, fim da sacra santa escrita antiga, nos palacetes trevais, raiz pasali, as mansão dos mortos, acorda, concorda que o mundo jaz pra nós como lunimbus, anunciação, apostasia, premonições, visões, é o fim dos dias. Creio na comunhão dos bons e do que valeria meu corpo ganhar o mundo, minha alma perder a vida, mesmo sangrando a terra à vista, no mar de sonhos de almas perdidas.